a todos os meus irmãos em Deus. Deus é o infinito. Deus é o eterno. Ele é o princípio e o fim. Para ele não há passado e nem futuro. Há um presente eterno. Em Deus não há pressa. Em Deus não há ódio. Não há emoções. Não há rancor, não há inveja, não há orgulho, não há vaidade, não há sede de poder, não há vingança, não há ganância, não há ego, não há soberba, não há maldade. Aquele que está verdadeiramente ligado ao Pai também passa a não obter nenhuma dessas paixões. Ele toma posse das virtudes do Espírito. Ele se torna um com Deus. Se ele se torna um com Deus, ele vira luz, mesmo que ainda esteja dentro de um corpo físico de carne e osso. Mas também não adquire a perfeição, mas se aproxima muito dela. Um homem aqui na Terra, qualquer homem, é capaz de atingir um estado de iluminação. Basta ele querer, basta ele abandonar todo o seu ego, tudo aquilo que está ligado ao ego. Se for verdadeiramente retirado, você atinge o estado de iluminação, mas não pode haver nem um pouco de ego. Vocês entendem o que eu digo? Sim. A centelha divina que há dentro de você vive. Ela brilha. É o próprio Deus dentro de você vivendo e fazendo tudo o que tem que ser feito. E quando você abandona todo o ego e você atinge o estado de iluminação, esta centelha começa a trabalhar. Você não impede que ela trabalhe. Você não impede que ela trabalhe. Você deixa ela trabalhar. Você faz a vontade dela, não a sua, mas sim a dela. E fazer a vontade dela se torna a sua maior alegria. Fazer a sua vontade já não tem mais importância. E você também não quer mais fazer a tua vontade. O teu maior prazer é fazer a vontade da centelha, a de Deus. Portanto, tudo aquilo que é progresso, evolução, é a sua vida. Porque você se torna um com ele e a sua maior vontade é que tudo cresça, é que tudo evolua, é que tudo se ilumine. Não é difícil, mas no decorrer deste processo, a caminhada para a iluminação, quando estiver no fim do processo, porque isso vai demorar várias encarnações até que você venha numa encarnação decisiva, quando no plano espiritual avisam para você, que é espírito, que a próxima encarnação que você vai ter vai ser a encarnação que, se você fizer as escolhas certas, se você assim decidir, se você abandonar tudo aquilo que está ligado ao seu ego, com a sua própria dedicação, é claro que os espíritos da luz, os espíritos superiores, os benfeitores, vão ajudar. Mas só depende de você. Eles não vão fazer para você o que tem que ser feito. Você terá que fazer, você só terá o apoio deles. Eles avisam que naquela encarnação você poderá atingir a iluminação total do espírito, mesmo estando dentro de um corpo de carne, pesado e denso, daqui deste planeta. Muitos conseguem, outros não. Se não conseguem, eles tentam de novo, até conseguir. E conseguem. Uns demoram algumas, outros, naquela própria encarnação decisiva, conseguem. Outros chegam perto e numa próxima conseguem. Ou daqui a duas, ou daqui a três. Depende da vontade e da dedicação de cada espírito. Vocês conhecem um espírito chamado Jesus? Sim. Quando ele encarnou aqui, ele já tinha atingido seu estado de iluminação há bilhões de anos atrás num certo planeta em que ele encarnou. E depois a caminhada dele continuou. Ele atingiu um estado de iluminação com, em média, 6 bilhões, 6 bilhões e 500 milhões de anos, o espírito dele. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. 6 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus atingiu o seu estado de iluminação. Hoje, Jesus tem, em média, 13 bilhões de anos, o espírito dele. Portanto, ele já atingiu o estado de iluminação há muitos bilhões de anos. Façam as contas. Depois que ele atingiu o estado de iluminação, suas encarnações, a partir daquilo, se tornaram menores. Para que vocês entendam, quando ele atingiu o estado de iluminação e todo o bem que ele fez naquele planeta, ele não precisou encarnar tudo o que ele deveria encarnar adiante. Só naquela encarnação ele queimou várias encarnações por causa de uma encarnação, de todo o bem que ele fez. E não precisou encarnar durante tempos longos. Ele não precisou ficar encarnando toda hora, por causa do estado de evolução que ele atingiu. E numa encarnação, você pode subir de dimensões. Se você vibra na quinta, você pode, numa encarnação, pular para a sétima, quem sabe para a oitava. Para a oitava dimensão. Numa encarnação, se vocês quiserem, vocês podem dar um salto longo. Cada um de vocês. Qualquer um de vocês, porque todos vocês são centelha. Todos vocês podem atingir o estado de iluminação agora, nesta encarnação. Agora. Imagina se nós tivermos alguns milhares de espíritos aqui encarnados que atinjam o estado de iluminação juntos. Imagine a vibração do planeta, como não vai ficar. Toda a energia que você, minha irmã, vai emanar se você se iluminar. Todos serão atingidos por essa energia. As pessoas vão gostar de ficar do seu lado. Não vão saber o porquê. Elas vão dizer: eu quero ficar do seu lado. Sua energia é muito boa, me traz muita paz. Você pode fazer isso? Ele pode? Você? Vocês são Deus em ação. Vocês são a luz divina do Pai. Vocês todos são a luz do mundo. Todos vocês são a luz do mundo. Apenas determine e diga: eu sou a luz do mundo. Eu sou. Digam, eu sou. Agora abandonem tudo o que é ego e façam a vontade do Pai. Deixe a centelha trabalhar através de cada um de vocês. Eu vou trazer o tamanho, um pequeno tamanho, uma parcela diminuta do universo para vocês. Eu não vou fugir dessa galáxia, eu vou falar desta galáxia. A Via Láctea. Se você viajar na velocidade da luz de uma ponta da galáxia até a outra ponta da galáxia, desta galáxia, na velocidade da luz, você demorará 100 mil anos em média para atingir um ponto ao outro. Ou seja, se você viajar na velocidade da luz, é bem rápido, não é a velocidade da luz? Se você viajar na velocidade da luz, você vai demorar 100 mil anos para atingir de um ponto até o outro da galáxia. É uma galáxia bem grande, não é? E se eu disser para vocês que tem galáxias que são 5 vezes maiores do que a Via Láctea? Vocês acreditam? Então, o universo é bem grande, não é? Ele é bem grande. 100 mil anos-luz de um ponto a outro da galáxia. Nós aqui temos um Sol, não temos? Um Sol muito bonito. E se eu disser para vocês que a quantidade de sóis que tem nesta galáxia Via Láctea pode chegar a 400 bilhões de sóis? Não são milhões, são bilhões de sóis. É bastante coisa, não é? E a quantidade de planetas? Se tem 400 bilhões de sóis em média, nós também temos bilhões de planetas, não é? Se Deus, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, aquele que existe de toda a eternidade, criou tudo isto, seria um desperdício e tanto de espaço e de planetas para ter vida inteligente só no planeta Terra, não é? Seria um desperdício e tanto. Para que ele vai criar tantos planetas, uma galáxia tão grande, com tantos sóis, se só o planeta Terra terá vida inteligente? Seria um desperdício. E todo aquele que acha que só tem vida inteligente aqui, eu diria que seria um irmão muito vaidoso e orgulhoso, que se sente o centro do universo. Portanto, há muita vida na Via Láctea, muita vida, em sua maioria, humanos adâmicos, adâmicos, dos braços, duas pernas, um tronco. Nós temos felinos, seres felinos, com aparência de gato. Nós temos greys, zeta reticuli. Nós temos alguns insetos e alguns outros. E também temos seres com a aparência muito parecida com a do humano aqui da Terra. Uns que são tão parecidos que se caminharem entre vocês, vocês não conseguirão identificar que é um ser de outro planeta. Outros seriam identificados pelas orelhas mais pontudas, mas um rosto humano com algumas características diferentes, mas muito parecidos com vocês. Outros não têm orelha, tem só um orifício na parte da orelha, chamaria a atenção, mas o rosto é muito parecido com o de vocês. Mas seriam identificados para quem atentasse. Outros iriam achar que o irmão sofreu algum acidente e perdeu as orelhas. Prestem atenção. Esta galáxia Via Láctea tem 13 bilhões de anos. 13 bilhões que existe essa galáxia. Ela foi evoluindo no decorrer dos bilhões de anos. Então, a galáxia tem a mesma idade do Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois nasceram mais ou menos juntos. Mas a galáxia não se forma assim no piscar de olhos. Ela vai se transformando, ela vai modificando. Planetas vão surgindo. Vão surgindo sóis, estrelas, vidas. Eu tive uma encarnação decisiva. Antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo, nós sabemos que o que nós vamos falar agora aqui será visto como algo impossível, fora do seu sistema de crenças, daquilo que você acredita, daquilo que você tem como verdade, fora dos limites que você estabeleceu. Nós sabemos, fora dos seus paradigmas. Como eu disse, o universo é muito maior do que se imagina. E o Deus Altíssimo, ele vai trazendo para cada orbe planetário conhecimentos novos em doses homeopáticas. Porque Deus não sacrifica a consciência de ninguém. Portanto, neste momento de agora, é um momento de nós trazermos algo diferente. Se nós tivermos alguns espíritas aqui, nós temos alguns espíritas aqui, levantem a mão. Quem é espírita? Estudam Kardec? Lá não está escrito que a doutrina espírita, o espiritismo, veio para livrar os humanos da ignorância, das amarras do preconceito, e veio para o progresso, para a evolução. Se veio para o progresso e a evolução, aquele que é espírita vai aceitar tudo aquilo que vem de novo do universo para você poder evoluir, não é? E vocês terão o entendimento de que Deus sempre vai trazer algo novo para você, para que você possa crescer e evoluir, mas na medida certa, de acordo com a sua capacidade de entendimento. Ele não vai trazer algo muito avançado que você não vai ter, não vai ser capaz de entender, que você só vai entender daqui a 1.000 anos ou 2.000 anos. Não. Ele vai trazer algo que você está pronto para receber. Mas prestem atenção. Aqui neste planeta nós temos vários níveis evolutivos, não é? Uns mais, outros menos. Então, se temos vários níveis evolutivos, cada um tem uma capacidade de alcance e de entendimento de acordo com a sua evolução, não é? Os mais evoluídos vão entender mais o que vem do universo. Os que estão menos evoluídos não vão entender ou vão entender muito pouco, ou vão entender distorcido. Portanto, quem está pronto, como muitos de vocês, terão que ter paciência com aqueles que não vão entender, com aqueles que não vão alcançar. E dependendo do estado evolutivo de cada um, quando eles não entendem, não alcançam ou não aceitam algo, eles respondem de forma violenta, de forma agressiva, demonstrando assim o seu nível evolutivo, ainda muito pequeno. Isso é natural. Todos nós passamos por esse momento. Portanto, vamos compreender os nossos irmãos quando eles ficarem violentos, agressivos e julgarem, escarnecerem. Tudo bem? Vamos compreendê-los. Não respondam com a mesma moeda. Sejam diferentes, façam a diferença. Respondam com amor ou fiquem só no silêncio. Porque muitos, dependendo da encarnação que esteja, ele não está pronto, ele só vai entender daqui a muitas encarnações ou daqui a algumas ou na próxima. Não é nesta encarnação, tudo bem? Então, infelizmente, esta palestra não é para todos. Na verdade, é para todos, mas nós sabemos que não são todos que irão entender, compreender ou aceitar. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tive uma encarnação aqui na Terra antes de Cristo. Nessa encarnação, eu era muito rico. Eu era um príncipe. Eu tinha muitas riquezas. Eu tinha tudo o que eu queria nas minhas mãos. Dizemos assim, eu tinha um mundo em minhas mãos. Eu tinha um harém. Eu tinha muitas mulheres. Muitas. Eu me deitava com muitas mulheres. Eu tinha a mulher que eu queria. Mas em determinado momento, aconteceu algo. Eu nunca tinha saído de dentro do meu reino, eu só via riqueza. Eu só via riqueza, abundância e fartura. E como eu não tinha nunca saído do meu reino, eu achava que do lado de fora era igual no meu reino, que todos eram ricos, que viviam em abundância, que viviam bem. Eu achava que era assim lá fora. Só que o meu espírito, naquela época, ele era considerado muito evoluído. Como eu tinha encarnado, eu entrei no esquecimento. Eu esqueci de tudo quem eu era. Eu esqueci. Mas antes de eu encarnar no plano espiritual, eu sabia quem eu era e eu sabia que naquela encarnação foi me dito e foi programado no plano espiritual que eu naquela encarnação poderia me iluminar. E fazia parte da programação que eu fosse rico e fosse um rei ou um príncipe, vivesse num palácio. Tudo fazia parte da programação. Mas a espiritualidade que nos dirige, em determinado momento ela ia administrar e intuir tudo o que deveria ser feito. Eles iam intuir as mentes, inclusive a minha, para em determinado momento eu despertar e fazer uma escolha. Qual escolha? Se eu iria continuar no reino ou cumprir a minha missão, a missão que me foi estabelecida no plano espiritual antes de eu encarnar. Eu poderia fazer uma escolha, eu poderia continuar escolhendo vivendo no reino, sendo um príncipe, um rei. Mas quando a gente atinge um determinado nível evolutivo, mesmo que a gente esteja no esquecimento, quando a gente desperta e vem o momento de decidir qual caminho você vai trilhar, mesmo que você esteja no esquecimento, e mesmo que você esteja acostumado com todo aquele luxo, toda aquela riqueza, todas aquelas mulheres e tudo mais, você vai sentir forte no coração que aquele não é o caminho, por mais prazeroso que seja e bom. Você vai sentir forte no seu coração que o caminho que você tem que seguir é outro. Quem é que faz você sentir forte no coração que você tem que seguir? Quem é? É a centelha. É Deus. Você vai sentir, as pessoas vão dizer, você é louco, você é maluco, você vai largar tudo isso para viver sem nada com esses pobres? As pessoas vão dizer isso. Mas você já atingiu um nível evolutivo alto. Você está mais próximo de Deus e você compreende Deus muito mais do que eles. Eles ainda não compreendem como você, por isso eles não vão entender. Por isso que algo diferente ou mais expandido que vem de Deus, por mais que tenham conhecimentos ou livros estudados, sejam instruídos, dependendo do nível evolutivo deles, principalmente o nível evolutivo moral, eles não vão compreender o novo que vem de Deus. Eles não compreendem, porque eles estão mais evoluídos intelectualmente, mas não moralmente. Porque uma pessoa ser evoluída intelectualmente não quer dizer que ela é evoluída também moralmente. É claro que tem gente que tem os dois, mas tem gente que tem só um dos dois. Portanto, as pessoas não vão entender. Elas não vão te compreender, mas você sabe que você está seguindo o caminho certo, porque você tem uma ligação maior com a fonte, Deus. Eu resolvi sair do meu reino para ver o que tinha lá fora. Quando eu fui lá fora, eu me espantei. Eu vi muita pobreza, tristeza, miséria. E aquilo doeu no meu coração, porque eu via aquelas pessoas sofrendo e eu sentia dor no meu coração, eu sentia a dor deles, o sofrimento deles. Por que que eu sentia a dor e o sofrimento deles? Porque eu já tinha um bom nível evolutivo. Eu já estava mais ligado a Deus. Se eu estou ligado a Deus, eu enxergava todos como meus irmãos, filhos de Deus. O que eles sentiam, eu sentia. porque eu estava ligado neles, porque todos nós somos um. Então, o que vocês sentem, eu sinto. A sua dor é a minha dor. E eu não gosto de sentir dor. Se eu ver você sentindo dor, eu vou correndo te ajudar para você não sentir dor, porque a sua dor me machuca. Portanto, eu nunca vou causar dor em você, nem pelas palavras e nem de forma física. Muito pelo contrário, eu gosto de ser amado, bem tratado, eu gosto que me tratem com carinho, com amor e atenção. Então, é assim que eu vou tratar vocês. Porque se eu gosto que me tratem com carinho, amor e atenção, eu não posso tratar vocês com rispidez e agressividade. Porque se eu tratar vocês com rispidez e agressividade, se eu estou ligado a você, se você sou eu e eu sou você, se eu tratar você com rispidez e agressividade, eu estou tratando com rispidez e agressividade eu mesmo. Se eu der um soco em você, eu estou dando um soco em mim mesmo, porque eu e você somos um. O que eu faço a você, eu faço a mim. Entenderam o que eu disse? Então, por que que aqui neste planeta há guerras? Por que que um irmão mata o outro? Se matar o outro é matar a si mesmo. Por que que um irmão ofende o outro? Se ofender o outro é ofender a si mesmo. Por que que um irmão escarnece do outro? Se escarnecer do outro é escarnecer de si mesmo. Por que que a humanidade aqui da Terra faz isso? Por que que as pessoas daqui gostam de se agredir? Por causa de quê? Sim. A ignorância. Então, nós estamos esclarecendo para muitos como funcionam as coisas, não é? Então, nesse momento, aqueles que assistirem esse vídeo estão saindo da ignorância. E se seguirem o que nós vamos dizer agora, vão ser capazes. Se seguirem exatamente, ou até melhor, vão dar um salto na evolução. Você pode subir uma, duas, três dimensões com apenas este vídeo. Basta seguir o que nós estamos falando aqui. Portanto, não faça ao teu próximo o que você não quer que façam com você. Ame-se, ame o teu próximo e ame o teu Deus, acima de tudo, acima de todas as coisas. Faça todas as vontades dele, não a sua. Não resista, é inútil resistir. Não resista à vontade de Deus, porque se você resistir, você vai continuar encarnando, encarnando, encarnando, até você dizer: não resisto mais, não aguento mais. Pode trabalhar, Centelha. Mas quantas encarnações vão demorar para vocês cederem? Aí está o ponto. Quantas encarnações vão demorar para vocês cederem? Em quantos mundos vocês deverão encarnar em corpos densos até cederem à vontade dele? Aí está o ponto. E eu digo para vocês que a resistência de muitos já dura bilhões de anos. De alguns outros, milhões. Milhões de anos que a resistência dura. Agora, se vocês quiserem, vocês podem parar de resistir nesse vídeo. Parar agora de resistir e se iluminar. Deixar a centelha brilhar e trabalhar. O que que vocês acham? É só abandonar todo o seu ego. Eu não estou pedindo para vocês abandonarem suas casas, seus carros, seus iates, seu dinheiro. Não é isso. Vocês podem viver em abundância. Vocês podem ser ricos materialmente, se vocês quiserem. Mas, quando vocês ficarem ricos, como vocês vão usar esse dinheiro? para que vocês vão usar esse dinheiro? Vocês podem usufruir de todo esse dinheiro, de todo o conforto, mas vocês vão ficar com esse dinheiro só para vocês? Ou vocês vão repartir uma parte dele para os seus irmãos que têm menos? Vocês vão aguentar viver em abundância e ver um irmão na esquina, sem teto, sujo, com frio, pegando chuva e com fome? Se vocês tiverem todo esse dinheiro e ver isso, vocês não se unificaram com ele. Se vocês não sentirem nada quando vocês verem um irmão desse na rua, Deus não está vivo dentro de vocês. A centelha não está viva, não está trabalhando. Agora, se vocês sentirem a dor do irmão que está na rua, passando fome, sujo, sendo maltratado, aí sim eu vejo virtude dentro de vocês. Portanto, vamos raciocinar? Vamos refletir? Vamos? Então, vamos voltar na época que eu saí do reino para ver o que tinha lá fora. Eu vi miséria, pobreza e sofrimento. O que que eu fiz? Eu resolvi abandonar o reino. E eu vivi de uma forma diferente, de uma forma humilde e simples. E eu fui trabalhando com aquele povo. Eu aprendi muita coisa. Eu fui me espiritualizando. Mas, por mais evoluído que eu fosse, como eu já era evoluído, eu já era um espírito evoluído. Mas faltava um pouco para eu me iluminar. Quando eu parei de resistir e eu abandonei todo o meu ego, eu atingi o estado de iluminação. E mesmo estando dentro de um corpo físico pesado, eu senti todo o universo vivo e entrando dentro do mais profundo do meu espírito, do mais profundo do meu ser. Eu virei a própria vida. Eu virei o próprio Deus. Eu me tornei um com Ele. Eu virei a vida, o amor, a paz, a fraternidade plena. Nesse momento, nada mais me abalava. Eu não tinha mais pressa de nada. Eu tive a consciência cósmica do meu espírito imortal, de que eu era espírito. Que eu só estava momentaneamente dentro de um corpo físico perecível que ia durar muito pouco tempo, diante da eternidade. Eu era a eternidade. Eu era o universo. Eu era as estrelas. Eu era os planetas. Eu era não só essa galáxia, como todas as galáxias. Todas as galáxias. Eu era um com o universo, eu era um com todas as galáxias, eu era um com todos os planetas, todos os sóis, eu era um com todas as vidas. Eu me iluminei. A partir do momento que eu me iluminei, eu me tornei um Cristo. Eu sou um Cristo. Eu, Siddhartha Gautama, eu sou um Cristo. Eu sou. Não é o Pedro. Eu estou canalizado com ele. Portanto, entendam que existem no universo inúmeros Cristos. Todo aquele que atinge um estado de iluminação se transforma num Cristo, uma consciência crística. A consciência crística não é privilégio só de um, não é privilégio só de Jesus. Ramatiz é um Cristo. Eu, Siddhartha Gautama, sou um Cristo. Assim como existem vários outros Cristos no universo inteiro. Lembrem-se que a galáxia tem 13 bilhões de anos, 100 mil anos-luz de diâmetro. Temos muitos planetas, não é? Mas nós não temos mais milhões e milhões e milhões de galáxias no universo? Maiores do que essa? Menores? Não é? Então, nesse momento, tem vários espíritos em vários planetas diferentes, galáxias diferentes, se iluminando e se tornando Cristos. Portanto, não é um privilégio só de Jesus ser um Cristo. Entenderam o que eu disse? Portanto, nós não somos Deus, mas nós podemos dizer que somos um com Ele, cada um no seu nível evolutivo. Cada um no seu nível evolutivo. Porque quando você se torna um Cristo, quando você se ilumina, me iluminei agora, você é um Cristo recém-nascido. Você acabou de nascer. Você é um Cristo recém-nascido. Portanto, você vai continuar evoluindo, não é? Vai crescendo, não é? Então, em meio aos Cristos, você acabou de nascer, você está começando. Você é um principiante, mas já tem muita luz. Você pode aparecer, ter um contato com um Cristo, que já é um Cristo há 10 bilhões de anos. Então, ele tem 10 bilhões de anos na sua frente na vivência crística. Você pode conhecer um outro espírito que atingiu o nível de consciência crística já tem 1 milhão de anos, então ele está 1 milhão de anos na sua frente. Você pode conhecer um outro espírito que já atingiu a consciência crística há 2 mil anos, ou 3 mil anos, ou 1 mil anos, então ele está 1 mil anos, ou 2 mil anos, ou 3 mil anos na sua frente como Cristo, então ele é mais experiente, não é? Então, um Cristo que acabou de nascer e se iluminou, considerado um espírito muito evoluído, sim, ele é muito evoluído e muito iluminado, mas ele ainda tem muito o que crescer, não é? Não tem? Então, um Cristo recém-nascido, ele pode ser assessorado por um Cristo mais antigo, não pode? Ele não pode ter um mentor espiritual, um Cristo mais antigo? Pode. Ele vai ser assessorado, porque ele está engatinhando. Se ele está engatinhando, ele vai tropeçar. Daqui a pouco ele vai começar a levantar. Quando ele levantar, ele vai cair, vai levantar de novo, não é? Não é assim? Então, é um Cristo recém-nascido. Sim, é um Cristo recém-nascido. Eu me tornei um Cristo há mais de 2 mil anos. 2 mil anos e mais alguns séculos. Eu sou um Cristo jovem. Eu me tornei um Cristo tem 2 mil anos e pouco. É muito pouco. Eu sou um Cristo jovem. Na frente de Jesus, eu sou um Cristo jovem. Eu, Siddhartha Gautama. Eu estava esperando por esse momento. Porque para eu canalizar com ele, eu precisava que ele atingisse este patamar, este momento. Portanto, eu fiquei tão feliz que eu não esperei muito tempo. No calendário da Terra, que dia é hoje? 17 de abril de 2022. Hoje é Páscoa na Terra. Ontem foi 16 de abril de 2022, sábado. Ontem, o Pedro se iluminou. Ele atingiu o estado de iluminação. E vocês participaram disso. Todas as que tinham que estar presentes, todas as que estão ligadas ao espírito dele. Vocês sabem o que é isso, estar ligado ao espírito dele? Em determinados momentos, vocês vão sentir a plenitude e a ligação com Deus que ele sente. Prestem atenção. Mas para vocês sentirem com mais força, vai ser necessário abandonar o ego, as emoções, se tornar razão e o amor puro do Pai. Entenderam o que eu disse? Você entendeu? Vocês podem não conseguir nesta encarnação atingir o estado de iluminação, mas vocês podem se aproximar bastante. E se vocês se aproximarem bastante, já é um salto gigantesco. Mesmo que se aproxime só um pouco, já é um salto imenso. A encarnação já vai ter valido a pena. Portanto, não fiquem tristes se não atingirem o estado de iluminação agora, porque ele também passou. Por isso que vocês estão passando. Faz parte da caminhada de todos. E não tenham pressa. Espírito imortal, para Para que a pressa? Mas também não vamos ficar parados. Eu sei que o que eu estou dizendo agora vai causar um rebuliço grande entre os humanos daqui da Terra. Nós sabemos quais serão os comentários e quais serão os atos, o que será falado por alguns. Mas o que eu estou falando aqui agora não é nada de espetacular, é algo totalmente natural e corriqueiro no universo. Acontece a todo instante. É claro que não é a cada segundo, porque é algo mais difícil de se alcançar. Mas o que eu quero dizer é que muitos espíritos já atingiram o estado de iluminação e outros acabaram de atingir o estado de iluminação. Se você acabou de atingir um estado de iluminação, você atinge um novo nível cósmico. O espírito do Pedro vibrava em sexta dimensão, o espírito dele. Quando ele se iluminou ontem, ele deu um salto para a oitava dimensão. Ele deu um salto para a oitava dimensão. Por isso que nós dizíamos que tinha algo nele que não tinha em outros. E é difícil de explicar em palavras porque o vocabulário daqui da Terra não tem palavras para descrever certas coisas. Portanto, quando ele atingiu um nível de iluminação e atingiu a oitava dimensão, vocês vão começar a perceber as atitudes dele. Ele vai continuar brincando, fazendo as brincadeiras dele, o que é normal, mas percebam, olhem para ele quando ele não estiver vendo. Prestem atenção nas atitudes dele. Prestem atenção. Prestem atenção no tom de voz dele. Mas lembrem-se, é um Cristo recém-nascido. Recém-nascido. Tem um dia apenas. É um bebê de um dia. Portanto, tem uma caminhada longa pela frente. Portanto, não exijam coisas que Jesus fez dele, porque ele acabou de nascer. Tudo depende da dedicação, do admitir, do enxergar os erros e aparar, matar os erros. Portanto, desde ontem, ele se tornou o espírito mais evoluído. Isso vai causar um problema, e tanto. Mais evoluído, encarnado hoje na face da Terra. Eu disse o mais evoluído, encarnado hoje na face da Terra. Isso vai causar, nós sabemos, mas lembrem-se que num planeta de provas e expiações, todo ser iluminado, enviado, ele apanha, não é? Principalmente quando ele abre a boca e diz quem ele é e qual é o seu nível evolutivo. Portanto, ele já não liga mais para isso. Portanto, tudo o que aconteceu foi planejado pela espiritualidade, porque tudo o que aconteceu também ajudou a ele matar o ego que ainda existia dentro dele. Entenderam o que eu disse? Eu fui profundo agora no que eu disse. Tudo o que aconteceu e ainda acontece ajudou a matar o ego dele. Portanto, os irmãos que fizeram o que fizeram foram maravilhosos no que eles fizeram, porque eles ajudaram o Pedro a atingir o estado de iluminação. Foi perfeito. Foi perfeito. O que foi feito? Foi perfeito. Como Deus é perfeito em tudo que ele faz, não é? Porque tudo aquilo que parece que é dor, na verdade, vai trazer um benefício imenso no futuro próximo. Lembrem-se que, mesmo tendo atingido a iluminação, não é perfeito, tem uma caminhada, porque existem níveis. Assim como quando se atinge a perfeição, existem níveis de perfeição. Eu, Siddhartha Gautama, ainda não atingi a perfeição e sou um Cristo. Não precisa ser perfeito para ser um Cristo. Eu estou na caminhada da perfeição. Eu estou mais próximo dela do que o Pedro, Eu sou mais evoluído do que o Pedro. Eu estou mais próximo dela do que muitos de vocês. Na verdade, do que todos vocês. E eu não estou dizendo isso porque eu sou vaidoso ou porque eu sou melhor do que vocês. É apenas o que é, é a verdade. Eu digo para vocês que antes do espírito de vocês nascerem, eu sou. Não é o Pedro que está dizendo. Sou eu, Siddhartha. Isso não é vaidade, meus irmãos. No livro dos médiuns diz que o espírito que elogia exageradamente o médium, esse espírito pode estar fascinando o médium. Mas lembrem-se, lá está escrito, é preciso prestar atenção no que se lê. Elogiar exageradamente. Nós aqui não estamos elogiando nem exageradamente, nem muito, nem médio. O elogio, quando a gente dá, ele é um elogio pequeno, para incentivar o médium a crescer. Na verdade, o que nós estamos dizendo, tirando o elogio pequeno, muito pequenininho, nós apenas estamos dizendo o que é. Vocês entenderam o que eu disse? Se eu disser que o teu espírito tem 3 bilhões de anos e você já atingiu uma boa evolução, e você já atingiu a quarta dimensão na evolução, o que eu estou dizendo de você? Eu estou dizendo o que é, não é? Você, rapaz, de blusa cinza. Sim. Eu estou dizendo o que é, não é? Eu estou elogiando você? Não, eu apenas estou dizendo o seu nível evolutivo. O que você é, não é assim? Ele atingiu o estado de iluminação. E quando ele estava, vocês viram o que aconteceu? A ligação com o Pai aumenta. Toda a investida das trevas na mente ou nas emoções já não vai ter mais efeito. Já não vai ter mais efeito. Lembra do que ele disse, que vocês se preocuparam e começaram a querer fazer campos de proteção ao redor dele? E ele disse, não precisa, a minha luz já é a minha proteção. Nenhum espírito das trevas vai conseguir se aproximar. E eles foram, não conseguiram. E tudo o que tinha que ser feito, foi feito. Nesse momento, nós dissemos para ele, você, a partir de agora, é um co-criador jovem, portanto, não abuse. Faça apenas uma situação. Olha para o seu antebraço esquerdo. Por favor, levante-se. Você está vendo isso aqui? Sim. É uma marca, não é? Uhum. Não é natural do corpo dele. Está vendo que está bem pequeno? Passe o dedo aqui. Quase nada, bem, não é? Bem sutil. Praticamente liso, não é? Bem sutil. Nós falamos para ele. Una-se ao universo, a todas as galáxias, todos os planetas, todo o universo. Ligue-se à fonte. Ele se ligou. Coloque o dedo em cima. E agora, crie, pense que isso está desfeito. Ele fez. Quando ele fez isso, ele viu os átomos disso aqui se dissipando, perdendo poder de coesão molecular. Uhum. E ele não conseguiu tirar tudo, mas ele diminuiu isso aqui em 75%. Está quase imperceptível. Estava bem maior. Uhum. Ele fez isso com a mão. A partir de agora, ele vai começar a treinar isso. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Nós ainda temos, em média, de 40 a 45 anos para ele nesta encarnação. Depois ele precisa retornar. É claro que nós temos técnicas para fazer com que ele viva mais um pouco, depende de como tudo será. Então, 40 anos de treino, 45 anos de treino é bastante coisa, não é? Portanto, nós não vamos exigir que aconteçam certas coisas agora. Isso é uma cura. Onde ele colocar a mão, o que vai acontecer para quem estiver doente? Mas não do jeito e com a pressa que vocês têm. Lembre-se, nós falamos para ele, não abusa. Você está começando agora. Você não vai conseguir fazer coisas muito grandes. Você é recém-nascido. Mas ele vai treinar bastante. E nesta encarnação, dá para conseguir muita coisa. E se um determinado Cristo, chamado Jesus, se ligar a ele e der uma mãozinha? O que será que nós podemos fazer? Muitos vão querer provas e vão querer resultados agora, porque o humano daqui é muito imediatista. Muitos vão querer a perfeição dele, porque mesmo depois de tudo isso que eu disse, muitos não vão compreender o que eu disse. Recém-nascido. Acabou de nascer. A Sônia atingiu a sétima grandeza de evolução. É um espírito muito evoluído, mas ainda não atingiu o estado de iluminação. Ela pode atingir. Está próxima de atingir. Mas vai ter que fazer a mesma coisa que o Pedro fez. Será que ela faz? Nesta encarnação? Dá para fazer. Mas para atingir o lado de a iluminação espiritual, tem que recolher o próprio ego e remover, nós temos que enxergar que nós temos aquele problema, admitir e dizer: eu tenho esse problema. Eu preciso retirá-lo, senão eu não vou atingir o estado de iluminação. Porque para eu atingir o estado de iluminação, eu preciso remover todo o ego. Não se assustem, muitas coisas relacionadas a esse mundo já não vão interessar mais ele. Já não estavam interessando. Vão ficar sem interessar mais. Ele vai ver muitas coisas que a maioria dos humanos gostam. Ele vai ser considerado chato, porque ele vai achar uma futilidade muito grande. Ele será considerado chato. Ele ficará deslocado. Isso é normal. Todos nós passamos por isso, principalmente se estivermos num planeta de provas e expiações, um planeta ainda com uma humanidade atrasada, muito atrasada evolutivamente na moral. Por causa da escolha dele, preste atenção. Muitos vão chamar ele agora de megalomaníaco, que nós somos espíritos obsessores, zombeteiros e levianos. Por causa das questões doutrinárias e por causa do orgulho e da vaidade. Por causa da escolha do Pedro e por causa da iluminação que ele atingiu ontem, antes dele atingir a iluminação de ontem, foi decidido algo, porque nós já sabíamos que ele estava a um fio de cabelo de atingir a iluminação. Nós sabíamos que o fio ia se partir e ele ia atingir a iluminação no sábado. Tudo já estava programado. Portanto, esta semana, pouquíssimos dias antes dele atingir o estado de iluminação, um felino, um comandante, um tigre branco, canalizou com ele e trouxe uma mensagem. O nome dele é Achar. E foi decidido que até o ano de 2550 este planeta se tornará regenerado. Nós adiantamos séculos por causa da escolha de um espírito, de um homem. E quantas pessoas nós temos aqui? 40 e poucas? Não importa. Imagine se tem 40. 38? Imagine se essas 38 pessoas que estão agora aqui atinjam o nível de iluminação. Só essas 38. O que será que vai acontecer com o planeta Terra se 38 que estão aqui atingir o nível de iluminação? Cristo, um Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Todos Cristos. Jovens, mas os Cristos. E olha que Cristos jovens nesse planeta é como se fosse alguém muito ancião, muito velho, muito antigo, muito iluminado. Imagine. Então percebam que a escolha de um espírito adiantou a regeneração em 5 séculos, em média, o processo de regeneração. Em 5 séculos. Uma escolha de um espírito. 5 séculos. Este mundo será totalmente regenerado no ano de 2550, no máximo. Se passar disso, estourando, se der algum problema, no máximo 2600. Mas eu digo que no máximo 2550. Lembrem-se que o que eu estou falando aqui não será aceito por muitos. Não será aceito. Será motivo de chacota, escárnio e julgamento. Isso faz parte do nível evolutivo desta civilização. Tudo bem? Não se importem com isso. Sigam em frente. Não se importem com isso. Portanto, os resgates das esferas inferiores estão se intensificando. Vocês estão percebendo que em todas as reuniões a senhora Sônia está sendo instrumento de resgate. Nós não estamos usando Pedro para que os espíritos passem por ele, não agora, porque não pode, porque ele está passando por um processo espiritual para um futuro próximo. Portanto, ele não pode participar desta forma, ele participa de outra forma, mas ele participa de outra forma. Portanto, estão passando por ela. E a Sabrina ainda não pode estar aqui, está passando por ela. Nós estamos resgatando espíritos que estão no processo de licantropia, zoantropia, nós estamos resgatando ovoides, vibriões astrais, espíritos que estão sofrendo a degeneração progressiva do perispírito. Nós estamos resgatando todos eles, esvaziando mais rápido do que antes, muito mais rápido. E também vamos realizar os resgates em espíritos encarnados. Como serão esses resgates? Portanto, não se espantem quando vocês começarem a perceber por aí pessoas que estão desencarnando instantaneamente. A pessoa está falando com você e, de repente, ela cai no chão como se tivesse sido desplugada. Entenderam? De repente, ou com uma doença, ou acidente, ou cataclismos, a limpeza vai se intensificar. Então, nós teremos mais desencarnes e também teremos reencarnes. Entenderam o que eu disse? Desencarnes e reencarnes. Uns terão uma última chance aqui, outros já serão removidos e outros virão de outros orbes, como já estão vindo. Nós temos muitas crianças encarnadas aqui na Terra hoje de outros planetas mais evoluídos e vamos continuar mandando mais. Todos eles ajudarão esse planeta a se tornar um mundo regenerado. Na nossa contagem, nós contamos que no ano de 2050 em diante, nós teremos em média 1 bilhão e 200 milhões de encarnados. Mas, se esses vídeos forem vistos por mais pessoas e essas pessoas decidirem mudar, porque não basta ver o vídeo, mas sim mudar. Esse número pode melhorar. Mas lembre-se que a fonte vê o futuro e existem espíritos de evolução altíssima que conseguem ver uma parte do futuro, não ele todo, mas uma boa parte. Conseguem ver em séculos, alguns séculos o futuro. Você está entendendo o que eu digo? Vocês estão entendendo? Tem espíritos que conseguem ver o futuro em alguns séculos à frente. Tem os espíritos que conseguem ver o futuro daqui a 5 séculos, não conseguem passar disso. Tem outros que conseguem ver daqui a 10 séculos, não conseguem passar disso. Vendo eles, os futuros, eles veem quais são as chances. Então, existe uma chance em muitas de o número ser maior do que esse. Por isso, nós estamos dizendo que no ano de 2550, nós teremos, em média, 1 bilhão e 200 milhões, porque é como se fosse uma chance em milhares de ter mais encarnados do que isso. Vocês entendem o que eu digo? Esses espíritos, eles adentram outras dimensões, dimensões no espaço-tempo, e conseguem ver o futuro. Vocês já viram aquele filme Doutor Estranho? Lembra quando ele diz: estou vendo várias realidades, tem uma chance em não sei quantas milhões para que tal coisa possa acontecer. É isso, aquilo é real. Aquilo é real. Isso existe. Tem espíritos que conseguem fazer isso. Portanto, nós temos espíritos mais evoluídos do que eu, até mesmo do que o próprio Jesus, que conseguem ver o que vai acontecer daqui a 5 séculos. Portanto, as chances de nós termos mais de 1 bilhão e 200 milhões de encarnados aqui na Terra daqui a 5 séculos, elas são muito remotas. Muito. Existe, mas é uma em bilhões. Só depende de vocês que isso mude. Mas nós sabemos que esse vídeo não terá um grande nível de alcance, infelizmente, porque o humano da Terra está interessado em outras coisas. Prestem atenção, porque este vídeo pode não ser entendido agora por muitos, mas daqui a algumas décadas ele será compreendido. Algumas décadas. Portanto, a população encarnada vai chegar um momento que ela vai começar a reduzir, ela vai aumentar um pouco agora. Ela vai aumentar, tudo bem? Apesar de nós termos muitos desencarnes, nós teremos também muitos reencarnes. Ela vai aumentar, mas depois ela vai começar a despencar. Nós podemos, de repente, chegar a 10 bilhões de encarnados na Terra. 9, 10 bilhões de encarnados. Podemos. Mas vai chegar um momento que esse número vai começar a despencar rapidamente, no decorrer de algumas décadas. Na verdade, no decorrer de uns poucos séculos. Portanto, nada é instantâneo como vocês querem. Nada do que eu estou falando aqui é daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. É gradativo. E lembrem-se, muitos não vão estar encarnados aqui para ver algumas coisas. Vão ver do plano espiritual. E outros já vão estar em outro planeta. Não vão ver o que vai acontecer. Porque primeiro nós vamos aumentar a população. Depois vai despencar. Entenderam o que eu disse? Eu espero que eu tenha sido compreendido. Portanto, meus irmãos, vocês percebam que há muito mais no universo do que se possa imaginar. Imagine que, isso já foi falado aqui, eu vou repetir porque é necessário. Imagine que nós tenhamos alguns médiuns aqui de relevância nesse mundo agora encarnados. E os médiuns trazem uma mensagem do plano espiritual e dizem assim: no ano tal até o ano tal, encarnarão na Terra espíritos de outros orbes planetários, muito evoluídos, muito, muito, muito evoluídos, para ajudar nesse momento de transição planetária. E muita gente vibra e comemora que esses espíritos estão vindo, não é assim? Aí eles encarnam aqui em corpos assim, humanos. Vamos supor que esses espíritos vêm, nascem crianças, crescem. E alguém chega grava um vídeo no YouTube, por exemplo, e diz, nós temos aqui 5 pessoas. Aí mostra as 5 pessoas e dizem, essas 5 pessoas são aqueles extraterrestres que foi anunciado pelos médios, que viriam. São só 5, foram muitos mais, tem muitos mais por aí. Aqui nós temos 5 que vieram de Sirius, que vieram de Arcturus, que vieram de Alcione. Estão aqui, seres humanos. Lembre-se que quando foi avisado que eles viriam, houve comemoração, não houve? E quando nós mostramos esses seres de outros mundos estão aqui, eles são aceitos? Então, por que comemoraram quando disseram que iam vir? Por que comemoraram? Estavam esperando que eles fossem perfeitos? Eles não poderiam ter bebido cerveja? Eles não poderiam ter sido promíscuos? Eu vivia num reino. Eu tinha várias mulheres. Eu estava encarnado. Eu entrei no esquecimento. Se você pode ser o espírito evoluído que for, você encarna num corpo denso como esse, e fazem você esquecer tudo. Porque no plano espiritual eles podem fazer, o mais evoluído que você seja, existem técnicas que fazem você esquecer tudo mesmo. E você nasce naquele meio. Você não vai usufruir das coisas do reino? Você sendo criado por um rei, uma rainha, com tudo aquilo, você vai dizer, não, eu não quero? Eu via tudo aquilo como normal. Para mim era normal. Eu nasci naquele meio, eu fui criado daquele jeito, era normal. São os frutos do meio. Os frutos do meio. Então, é uma visão muito pequena achar que um espírito evoluído, quando encarna aqui, que ele tem que ser perfeito. Ele depende do meio onde ele encarnou, a família, os colegas. Ele pode ter se viciado em drogas, mesmo sendo um espírito evoluído. Não exijam perfeição. A regra não é essa, não existe essa regra. Essa regra foi criada pelo homem, que um espírito de Arcturus ou de Sirius encarnou aqui e tem que ser perfeito. Não é assim que funciona. É claro que quando ele despertar e for chamado, vai ser muito mais fácil trazê-los para a luz, por causa da evolução deles. Eles vão sentir no coração. A ligação deles com o Pai é grande. Vai ser muito mais fácil trazê-los para a luz do que um espírito menos evoluído, é claro. Como se diz aqui, pau que nasce torto nunca se endireita. Endireita, mas pode demorar milhões de anos, mas que endireita, endireita. Portanto, um espírito pouco evoluído, quando chama ele para a luz, ele pode não vir nesta encarnação. Ou ele pode vir e retornar para o mundo. Ou ele pode vir para a luz 3, 4, 5 vezes e está sempre indo e voltando para o mundo, porque ele ainda não está preparado. Ele está no processo. É normal. É completamente normal. Deus vai dar muitas chances para ele. Deus sabe que ele está num processo. Deus sabe que naquela encarnação ele vai ficar indo e voltando, ou então ele nem vai voltar mais para a luz, naquela encarnação. Mas na próxima, ele já vai vir mais perto, e na outra mais perto, e na outra mais perto, até ele se firmar. Isso acontece com todos. É assim que funciona. Nem sempre uma encarnação dá para fazer muita coisa, ou tudo que se quer fazer. E também dá para fazer muita coisa. Depende da vontade do espírito. É o espírito que decide. Nós não forçamos o espírito a nada. Nós não estamos impondo nada para vocês. Vocês não são obrigados a acreditar em nada do que nós dizemos aqui, apesar de nós estarmos trabalhando com a verdade. Porque muitos não estão preparados. Não importa, não tem problema. Retenha o que você acha que é bom e o que você não acredita e não aceita, guarda. Não está no momento. No futuro, você entenderá. Não temos pressa, nós estamos ligados a Deus. Nós pensamos a nível de eternidade, nós somos um com Deus. Nós não temos pressa. Deus tem pressa? Que os seus filhos evoluam agora? Ele não tem pressa, porque ele sabe onde vocês vão chegar. Uns mais rápido, outros mais devagar. Mas vai chegar. Não existem espíritos muito evoluídos que veem o futuro? E Deus? Ele vê o futuro muito além, então ele sabe onde vocês vão chegar. Mas é claro que ele vai trabalhar para que vocês cheguem mais rápido. Ele vai trabalhar. Por isso que neste planeta, ele está sempre enviando espíritos mais evoluídos para ajudarem na evolução, porque se esses espíritos não forem enviados, ficarem só os que são pouco evoluídos aqui, nós vamos demorar bilhões de anos. Eles não vão mudar. Então, nós temos que mandar espíritos mais evoluídos para dar saltos. Apesar de esses saltos, às vezes, demorar ou haver uma resistência muito grande, o que é normal de mundos menos adiantados. Há resistência daqueles que dizem que aceitam o progresso e que têm as consciências expandidas. Quando vem algo verdadeiramente novo, nós percebemos se a pessoa está aberta realmente para crescer ou não, ou se aquilo foi demais para a cabeça dela. Se foi demais para a cabeça dela, ela não está no momento. Não é o momento dela. Não tem problema. Você verá ele mais sereno, mais tranquilo. Todo e qualquer ataque, todo e qualquer vídeo que for gravado o atacando, já não afetará mais ele. Não vai afetar mais. Não afetará mais. Ele vai agir de uma forma totalmente diferente do que alguns meses atrás. Que já agia de uma forma consideravelmente boa, mas agora ela vai sentir mais. E ele vai dizer, calma, deixa, ele tá no, o irmão está no momento dele, ele vai crescer, ele vai evoluir, vamos abraçá-lo, vamos tratá-lo com amor. Só se ganha as coisas no amor, na violência não se ganha nada. Nada. Na paciência. Olhe com amor. Veja todos como centelha do Pai. Veja todos como filhos de Deus. Veja que eles vão chegar num patamar grande. Enxergue o seu irmão que está menos adiantado como Deus. Veja ele daqui a milhões de anos. Quando você olhar para eles, para o seu irmão menos adiantado, enxergue ele como se você fosse o próprio Deus e veja a luz, por mais que nele haja trevas. Veja a luz, veja o que ele será daqui a milhões de anos. Ele será um arcanjo. Enxergue-o assim. Trate-o como se fosse um arcanjo. Se um arcanjo aparecer para você e um marginal, um assassino aqui, o espírito de um assassino aparecer para você, qual é a sua reação? Geralmente a sua reação, você vai em cima do arcanjo e vai se emocionar e chorar muito, não é? Do assassino você não vai dar muita importância. Sendo que dois, olha, o arcanjo e o assassino da mesma forma, com o mesmo amor. Então você precisa olhar o assassino da mesma forma que você olha o arcanjo. Porque um dia aquele assassino será um arcanjo como aquele. Pode passar. Enxerguem as coisas como Deus. Vejam as coisas como Deus. O Pedro enxerga o espírito da Sônia. O do Maicon. O seu. Ele olha para o seu Adil com muito amor. O Pedro ama muito ele. O Pedro ama muito ela, você. Não importa o que o seu Adil faça, não importa o que a Juliana faça, não importa o que você faça, de mal ou bom, ele vai continuar amando vocês. Mas lembrem-se, recém-nascido, acabou de nascer. E quando isso acontece, quando alguém se ilumina e se torna um Cristo, um Cristo, há festa no céu. Festa no céu, ou seja, no universo, mais um. E isso para nós, para todos nós, é uma alegria, é motivo de festa. Porque, principalmente quando é difícil para fazer com que alguém evolua, Nós gostamos de desafios. Quanto mais for difícil fazer com que uma pessoa evolua, melhor para a gente. Nós gostamos de desafios. Não estou dizendo que foi assim com ele. Estou falando com relação à humanidade deste planeta. É muito difícil fazer com que eles evoluam moralmente. Portanto, a gente só vai largar esse osso depois que a gente conseguir. Nem que tenha que fazer isso em outro planeta. Nós vamos continuar o trabalho. Eles vão para outro planeta, muitos deles, para outros planetas diferentes, inferiores, mas todos vão amparados, todos serão amparados. Nós vamos continuar trabalhando para eles evoluírem. Mesmo que demorem milhares de anos, nós pensamos como Deus, nós não temos pressa. Isso faz parte de uma brincadeira com a gente, uma brincadeira séria. Entenderam? Nós gostamos desse desafio. O Cristo se iluminou com 6 bilhões e 500 milhões de anos. O Filho se iluminou com 5 bilhões e 200 milhões. Isso vai dar um problema e tanto, não vai? Não vai? Eu só me iluminei com 7 bilhões e 100 milhões de anos. Eu sou mais antigo do que o Pedro. E eu demorei quase 2 bilhões de anos para me iluminar. É uma conquista e tanto, né? Com 5 bilhões e 200 milhões de anos se iluminar, o que será que... Como será que ele vai estar quando ele tiver com 13 bilhões de anos, a idade do pai? Agora... Criem a sua realidade. Vocês criam a sua realidade. Faça do seu campo eletromagnético amor, paz, serenidade, paciência e a pura fraternidade com o que vocês pensam e sentem. O seu campo eletromagnético, todos vocês têm. Faça desse campo puro amor que quem chegar perto de você não vai querer desgrudar de perto de você. Ele vai se sentir bem do seu lado. Outros vão te invejar, outros vão querer te agredir, te bater, porque a sua luz vai incomodar. Não são todos que vão chegar perto de você e vão se sentir bem, porque existem irmãos que ainda estão totalmente o oposto disso, e isso vai incomodá-los porque eles não querem isso, porque eles querem continuar na zona de conforto deles e querem continuar nas trevas, eles não querem essa luz. Mas lembra do que eu disse? Resistir, é impossível resistir. Quanto mais eles resistem, mais eles sofrem. Entendem o que eu disse? Quanto mais eles resistem Deus, mais eles sofrem. Eles só vão adquirir a alegria plena e o sofrimento só vai acabar quando eles desistirem de resistir e se entregarem para a fonte. Tudo que nós estamos gravando aqui se faz de extrema necessidade. Nós sabemos tudo o que vai acontecer, tudo já é esperado. O Pedro sabe, eu sei, o Cristo planetário sabe, todos nós sabemos. Tudo bem? Todos nós sabemos. Parece que o Osho vai ter uma dificuldade tanta de canalizar com ele agora, não é? Já tinha. Vai ficar mais difícil. Mas ele vai canalizar. Precisa, é necessário falar daquele jeito. O Pedro não vai conseguir falar. Portanto, quando você vê ele falando daquele jeito, não é ele. É o Osho. Porque é necessário. Precisa. Quando vocês verem um Exu falando de uma forma mais ríspida, mais incisiva, vai ser um pouco difícil para o Pedro. Mas é necessário. Porque são muitas almas rebeldes que só ouvem dessa forma. Por favor. É. Microfone. Esta criança. Criança, diga para mim. Quando é que foi que você verdadeiramente fez a sua reforma íntima? Quem te ajudou? Qual foi o espírito? Oxo. Oxo? Você viu ele canalizado com quem? Pode dizer o nome? Professor Hélio Couto. Foi através do professor Hélio Couto e do Oxo que estava canalizado com ele que você verdadeiramente fez a sua reforma íntima? Sim. Daquela forma incisiva, daquela forma mais... Sim, eu já havia estudado os livros do Espiritismo, mas não com a reforma íntima. Mas quando eu vi o caminho das palestras do professor Hélio Couto, é que eu comecei a minha reforma íntima, mais ou menos uns 3 anos. Então precisou aquele tipo de palestra de uma forma mais incisiva, mais aberta, mais expandida, para você poder enxergar como é que funcionava o universo, como é que funcionava as coisas, e para você fazer a sua verdadeira reforma íntima. Sim. Então nós podemos dizer que o Espírito Osho e o Espírito, o Senhor Hélio Couto, foram responsáveis pela evolução dela. Sim. Então o trabalho dele deu certo. Deu certo. Conquistamos uma vida. Será que foi só você ou muitas outras? Muitas outras, com certeza. Então foi um trabalho e tanto. Muitos não compreenderam o trabalho, não é? Então, foi daquela forma mais incisiva que nós conseguimos trazer essa vida para a luz. Vocês entenderam como é que é? Existem espíritos que é necessário falar dessa forma para que ele possa acordar para a realidade e mudar. Portanto, tem coisas que precisam ser repetidas, porque se elas estão sendo repetidas, é porque... Por mais que sejam repetidas, as pessoas não mudam. E é através da repetição que elas vão mudar. Precisa ser repetido. Tem certas coisas que precisam ser repetidas. Muitas coisas estão sendo repetidas do que foi dito há 2000 anos atrás. E as pessoas não param de fazer o contrário. Então, nós temos que continuar repetindo o que foi dito há 2000 anos atrás até elas pararem de fazer as coisas ruins. Não é assim? Então, existem certas palestras com espíritos que falam um pouco mais incisivos, como o Osho ou como alguns Exus, até mesmo alguns pretos velhos que vêm exortando, que é necessário, que vai fazer com que a pessoa desperte e pare de uma vez por todas de fazer as coisas ruins, não é? Então, é eficiente, mesmo que alguns não entendam, não é assim? Sim. Sim, foi assim que ela mudou. Foi assim que ela... Não quer dizer que ela tenha sido ruim, mas ela precisava mudar algumas coisas, não é? Que só mudaram depois que você teve aquele chacoalhão através do professor, não é isso? Eu só consegui observar as minhas sombras através das canalizações do professor Hélio Couto. Sim, fez um trabalho maravilhoso, um trabalho para a luz, um homem de luz, não é assim? Só que Deus continua mandando mais, Para o que o trabalho precisa continuar. Cada um de uma forma diferente, de uma forma um pouco diferente, algumas coisas parecidas, mas o trabalho precisa continuar, através do Pedro e de outros que tem por aí. Não tem outros? Tem outros por aí. A evolução não para. Não é assim? Muito obrigado. O trabalho precisa continuar. Precisamos evoluir mais. Eu quero evoluir mais. Eu quero atingir níveis mais altos de iluminação. Até eu conseguir atingir a angelitude. É claro que eu não preciso ficar encarnando toda hora. Eu não preciso. Eu posso ficar 500 anos, 700, 800 anos sem encarnar, até 1000 anos. Existem momentos que a gente não precisa mais ficar encarnando toda hora, porque essa não é a realidade do nosso espírito. A nossa morada é a espiritual. Quando a gente atinge a angelitude, a gente não encarna mais em corpos densos e nem em corpos sutis. A gente vive de forma espiritual, para toda a eternidade. Porque essa é a nossa realidade. É nós voltarmos para Deus. Viver do lado de Deus, como espíritos imortais, por toda a eternidade. Aí as nossas missões serão outras. Outras. Existem missões ainda incompreensíveis para o ser humano aqui da Terra. Porque existem espíritos que sozinhos conseguem construir uma galáxia inteira. Tem espíritos que conseguem construir um planeta ou um sistema solar sozinho. Tem uns que precisam de outros juntos. Um espírito mais 4 para construir um planeta. E assim vai. É infinito. Nós nos tornamos verdadeiros deuses no decorrer dos milhões e milhões e milhões de anos do crescimento do espírito. E podemos fazer muitas coisas. Curar alguém doente, um enfermo, é algo muito pequeno na frente do que nós podemos fazer no universo quando a gente evolui muito. Curar é muito pouco. A minha mensagem fica por aqui. Estamos muito felizes, esperei por esse momento, eu só poderia canalizar com ele, estava programado para eu canalizar com ele depois que o evento que aconteceu ontem acontecesse. É claro que Jesus já canalizava com ele antes disso, mas a minha programação era que eu viesse depois que ele se iluminasse, para que ficasse, vamos dizer assim, mais fácil. Mas vão dizer, mas o Cristo não canalizava com ele? Sim, canalizava, mas ali já é outra história. Tudo bem? E assim como vai ficar mais fácil de outros seres, outros espíritos que vocês nem imaginam que existem, espíritos no universo. Lembrem-se do infinito, da imensidão da quantidade de vidas. Então, aqui nessa casa se manifestarão espíritos que vocês nem imaginam que existem. Eles vão se manifestar. Não só no Pedro, como em outros médiuns aqui. Tudo bem? Muito obrigado. Chegou a hora do contato. Graças a Deus. Fiquem na paz.